Muito boa tarde, temos do outro lado da linha Luís Paulo Costa, presidente da autarquia de Erganil, a autarquia que já confirmou estes dois casos no concelho. De que casos é que se tratam estes novos casos? Muito boa tarde, é um casal jovem de namorados que entretanto o contágio foi confirmado na passada sexta-feira. E este casal são os dois residentes no concelho de Erganil? Não, a rapariga habitualmente reside na zona da Grande Lisboa, veio para o concelho há cerca de uma semana de férias, primeiramente para a casa dos familiares, dos avós, e pronto, entretanto o namorado é da zona de Erganil e ficaram entretanto os dois doentes. E estes jovens terão sido então assintomáticos? A situação é exatamente essa. A meio da semana passada, o progenitor da moça, da rapariga, penso que terá sido por questões profissionais, fez teste e deu positivo. Entretanto, deu indicação à filha para fazer o teste. Entretanto, à filha e o filho também estava, na altura, também estava cá no concelho. Entretanto, fizeram testes e deram positivo, apesar de estarem completamente assintomáticos e se manterem neste momento ainda assintomáticos também. E confirma que este casal, estes dois novos casos, pertencem então à freguesia de Coja? Sim, essa informação já foi, entretanto, divulgada pelo Sr. Delegado de Saúde e, efetivamente, residem na freguesia, na União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, sim. E como é que a autarquia agora está a lidar com esta situação? Estarão a ser contactadas as pessoas que estiveram em contacto com este casal? Sim, o Sr. Delegado de Saúde já fez, entretanto, o rastreio dos contactos, nomeadamente aqueles que tiveram maior exposição ao risco. Alguns, tanto quanto é possível, os contactos que foram identificados com esse nível de risco, que são quatro, já fizeram teste e os quatro deram negativo, portanto damos alguma tranquilidade relativamente a esta situação. E essas pessoas certamente que estarão a fazer então quarentena nas suas habitações? Neste momento presumo que sim, pelo menos é essa a indicação, é esse o procedimento, a indicação da Autoridade de Saúde naturalmente, e o procedimento que está definido aponta precisamente nesse sentido. E esta situação veio também dar muito falar às pessoas que já estariam um pouco mais calmas, mas não se pode falar de um surto no concelho de Erganil. Não, neste momento, como resulta daquilo que acabei de dizer, há dois casos que estão devidamente identificados, estão em isolamento profilático, não têm sintomas, os contactos que foi possível sinalizar, identificar e que tinham... podiam ser considerados contactos de risco, foram já testados, os testes deram negativo e, portanto, neste momento temos condições para estar descansados. E, neste momento, qual é que é o número total de casos no concelho e quais é que são os ativos? Neste momento só temos estes dois casos ativos. Não temos mais nenhum. Todos os outros que tivemos anteriormente já estavam recuperados, portanto... Esta é a situação mais recente e é a única que temos neste momento aqui no território. E nesta altura do ano, em que certamente também o concelho de Erganil tem recebido muitas pessoas vindas de outros pontos do país, também muitos imigrantes que estão a regressar a casa, como é que olha para este regresso? A situação está calma no concelho? Olha, aquilo que nós vemos um bocadinho aqui pelo concelho e tenho a percepção que é uma realidade que é comum a todos os concelhos aqui da nossa zona, mais do interior, é que efetivamente as pessoas alteraram os hábitos de férias e procuraram mais o interior, como sendo territórios em que a densidade populacional é mais reduzida, em detrimento do litoral, em que sabemos que a procura é sempre mais elevada e a concentração é maior. Naturalmente que esta circunstância e esta alteração de hábitos também trouxe um nível de risco um bocadinho acrescido para os nossos concelhos, temos todos percepção disso. Aquilo que temos apelar, no fundo, é aos comportamentos responsáveis, aos distanciamentos, ao uso da máscara sempre que tal seja aconselhado, para que o risco que todos coletivamente corremos não seja um risco insustentável. E o Conselho de Arganil, que também tem bonitas praias fluviais, como é que olha para essa situação? Também tem estado tudo calmo, as pessoas a cumprir com as normas das autoridades? Sim, a nível das praias fluviais é porventura aquilo que é mais fácil, digamos assim, de controlar e de acompanhar. Porque, como sabe, todas elas têm uma lotação definida, há um acompanhamento regular da respectiva frequência por parte dos nadadores salvadores. Quando se está no limite da lotação, é anunciada essa mesma situação e, portanto, é aquela que está a ser gerida com pelo menos com grande precisão. Obviamente que há alturas, já aconteceram alturas em que houve uma procura superior àquilo que era a disponibilidade das praias. Temos tentado, com os nadadores salvadores, explicar a essas pessoas que efetivamente o risco as impede de sair à praia. Regra geral, esse aconselhamento é bem recebido pelas pessoas e, portanto, a nível das praias fluviais, eu diria que é um território, é uma área que tem sido relativamente assegurada e que onde a segurança das pessoas está salvaguardada.